Agora, terceiro passo. Se nós queremos aprender a ouvir a voz de Deus, nós precisamos orar e jejuar. Por um princípio simples, que até o macumbeiro sabe. Quando um ser humano minimiza as energias do corpo, da carne, subjuga a carne, deixa ela enfraquecida, diz não para a carne, o espírito vai se evidenciar. Isso foi criado por Deus assim. É o mesmo princípio do ditado bem esquisito para usar agora, mas quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Se o corpo saiu do controle, alguém vai assumir o controle. No nosso caso, já não é um ratinho, mas é o espírito do homem. Se este indivíduo tem todas as legalidades para o espírito das trevas, ele vai ouvir a voz dos espíritos das trevas. Ele vai ser comandado e guiado por espíritos das trevas. Mas se esta pessoa nasceu de novo, pertence a Jesus, ela vai receber a voz de Deus. Ela vai estar sensível à voz de Deus. Ela vai começar com o seu espírito mais sensível, mais evidenciado, a captar mais intensamente a voz de Deus. Eu posso estar aqui, meu irmão, e me preocupar e tomar conta e cuidar dessa questão física toda ao meu redor. Mas mesmo que eu não saiba, mesmo que eu esteja só preocupado com isso aqui, aqui acima de nós estão passando centenas e milhares de ondas eletromagnéticas, sonoras, radiofônicas, ondas, sinais. Qualquer um aqui pode ligar o celular agora e uma onda chega até o seu celular. Um sinal elétrico, um sinal, uma onda, alguma coisa chega no seu celular. Se eu acionar o radinho aqui agora, ele vai captar todas as estações de rádio que estão em funcionamento na cidade. Se for um rádio mais sofisticado, ele capta as ondas de sinais lá do Japão. Estão passando aqui agora. Porque não se trata de espaço físico. Isso se trata de uma dimensão virtual ou metafísica, que é a mesma dimensão dita na Bíblia, espiritual, dos ares. O rádio tem uma capacidade técnica, mecânica, eletrônica, de captar aqueles sinais, assim como eu e você temos condições no nosso espírito de captar todos os sinais que vêm de Deus. Guardadas as proporções, é a mesma coisa. Mas se o meu radinho, minha vida, fica desconectada da tomada, não vai captar nada. Eu não sei por que Deus não fala comigo. Eu lembro que eu vi uma vez uma chargezinha, um desenhozinho, um sujeito sentado numa poltrona, mas deitado na poltrona, ao redor da poltrona inúmeros copos sujos, garrafas vazias de refrigerante, saquinhos de pipoca, uma maçã já comida, jogada no chão, um monte de coisa. Mostrava claramente que ele estava ali já há muito tempo. E na televisão, e só com o controle remoto. Clique, clique, clique, clique, clique, clique, clique. Como eu e você fazemos, irmão. Clique, clique, clique, zapiando o tempo todo. E aí ele falou assim, engraçado, eu não sei por que Deus não fala comigo. Tem muita gente assim. Eu não entendo esse negócio de Deus falar comigo. Como é que Deus fala comigo? Fulano já veio falando que Deus fala comigo. Se eu e você só nos envolvemos com as coisas físicas, com as coisas terrenas, os sinais, a voz de Deus, as manifestações de Deus estão todas prontas nas regiões espirituais. Efésios 1:3. Tudo que precisamos para a vida está pronto nas regiões espirituais. Mas nós não acessamos, não sintonizamos essa dimensão. Não vamos captar a voz do Senhor, o comando, a palavra liberada. Por isso eu e você precisamos orar e jejuar intensamente. Precisamos de obediência irrestrita à palavra, substituição de valores e prioridades pelo reino, mais tempo de oração e leitura bíblica. Precisamos de testemunhar, irmão. Quando nós testemunhamos de Jesus, nós ouvimos mais a sua voz, nós nos unimos mais a Ele. Precisamos de comunhão com os irmãos. Porque se nós somos o corpo de Cristo, a comunhão com os irmãos nos faz conhecer mais a Jesus. precisamos servir uns aos outros. Agora, a gente ouve algumas perguntas interessantes. Eu ouço mesmo uma voz? Como é que pode eu ouço uma voz? Eu ouço uma voz, mas não, porque Deus é todo poderoso, rapaz. Se Deus falar aqui, ninguém suporta, porque Deus é o todo poderoso. Ninguém pode subsistir, ninguém pode suportar. A voz de Deus é poderosa. Nós não estamos falando de manifestações sobrenaturais de Deus que o nosso corpo não vai resistir. Nós estamos falando de uma voz do Espírito Santo no nosso espírito. Não, eu ouvi uma voz, era uma voz mesmo. Isso acontece mesmo, irmão. Até olhei para trás para ver se tinha alguém. Parecia alguém falando no meu ouvido. Isso acontece mesmo. Alguém gerou uma voz? Não. Se Deus ou o diabo quiser falar com uma voz física, vai ter que usar um ser humano. Porque Deus deu a legalidade da terra ao homem. Quando Deus quis se manifestar nessa terra, ele encarnou-se no homem Jesus. Então Deus pode falar, Deus pode usar a voz do Tiago, Deus pode falar a mim através dele, ele sabendo que Deus está falando, ou às vezes nem sabendo que Deus está falando, o que ele fala, Deus está ministrando no meu coração. Deus vai usar a voz de alguém. Mas pode ser que eu esteja andando como irmãos, já experimentaram isso em algum lugar, e ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz, gente. Não aconteceu o movimento físico, do movimento das moléculas, dos átomos, do ar, que balança a membrana do tímpano, que move todo o ouvido aqui, essa parte externa, a membrana interna, e que se transforma em estímulos elétricos que chegam ao cérebro. Essa voz não vai existir, mas saiba de uma coisa. Estes estímulos na nossa mente virão. Porque até a membrana do nosso ouvido é uma questão da dimensão física. Mas depois que chegou os sinais elétricos no nosso cérebro, é algo completamente fora da nossa dimensão, da nossa capacidade humana. É intelecto, é mente, é pensamento, é dimensão espiritual. Aqui dentro da nossa mente. Deus não precisa inventar uma voz. Se Deus quiser, ele usa a voz de um irmão, de uma irmã, um CD, um programa na televisão. Ouvimos uma voz e ele fala conosco através daquela voz. Mas muito mais do que isso, Deus fala comigo e com você, mesmo que não haja nenhuma voz física movimentando as moléculas do ar. Ele vai direto na nossa mente, no nosso coração, no nosso pensamento, nas nossas emoções, porque ele vai direto no nosso espírito, e ele fala mesmo, e você tem mesmo a sensação de ter ouvido uma voz, ou mesmo que você não tenha a sensação de ouvir voz nenhuma, vem no seu espírito e na sua mente uma palavra perfeitamente coerente com a Bíblia Sagrada, uma condução, uma direção de Deus, e junto vem uma paz no seu coração, e Deus fala mesmo, Deus diz, filho, não, filho, sim. Filho, é isso, Deus fala. Mas como é que eu vou saber se é a voz de Deus? Primeiro, se lembre do que você já estudou na palavra. Porque se você está ouvindo a voz de Deus, você estuda a palavra. É coerente com a palavra? Com os princípios de Deus? Não, não é coerente. Então não foi a voz de Deus, foi o meu coração enganoso. Isso é de Deus. Filho, ore mais. Eu acordei assim, sabe, eu estava acordando, uma insônia, me bateu uma insônia, acordei, não sei porquê, eu até fui para a televisão, o tempo todo ficava na minha mente assim, por que eu não oro? Mas eu não fui orar, fui dormir, aí, Deus falou com você, irmão. Se veio na sua mente um pensamento, por que eu não oro? É o Espírito do Senhor falando com você, porque o diabo, ele é o primeiro que não quer que você ore, ele nunca vai dizer isso a você. Não, pode ter sido meu coração enganoso, meu pensamento. Você mesmo, eu mesmo, nunca vou dizer. Levante de madrugada, nesse sono e nesse frio, e vá orar, Sóstenes, porque você é um homem muito bom, muito sábio. Você é um cara muito esperto. Ore, Sóstenes. Não, meu irmão. Se não for o Espírito Santo levantando e chamando, filho, eu quero conversar com você. Pode ter certeza que nós não vamos fazer, muito menos o diabo. Então, se você ouvir uma voz, um pensamento, um sentimento, dizendo, vem orar, vem adorar, vá ao culto, não falte, busque o Senhor, leia a palavra, saiba, é o Espírito Santo falando comigo. Tem muita gente que gosta de ouvir: Deus me falou, Deus mandou entrar na loja e comprar o carro e dar os cheques e não me preocupar. Isso aí você já tem que ponderar muito, porque a probabilidade maior é ter sido a sua alma falando. Deus me falou, sabe? Que vai sair nessa igreja hoje, vão levantar uma oferta para mim. Deus me falou, minha esposa está aqui, no meio das missas. As missas estão desfilando, Deus falou comigo que é no meio delas que minha esposa está. Isso para quem é casado, eu já tenho uma e é de Deus. É fácil a gente ouvir a voz do nosso próprio coração, mas é simples identificar que é o nosso coração. Basta colocar na balança da palavra de Deus. Isso é coerente com a palavra do Senhor. Nosso coração é enganoso. Será que não é a minha mente? Será na sua mente. E se for coerente com a palavra de Deus, é a voz de Deus. Segunda coisa simples, irmão, se você quiser comparar, diz respeito a você mortificar a tua carne. Diz, o Senhor falou comigo que Ele está me pedindo mais jejum, mais oração, mais humildade. Então, certamente é a voz do Senhor. Porque o diabo não vai perder tempo em te levar a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tudo aquilo que nos conduz para o centro da vontade de Deus, tudo aquilo que nos conduz para o caráter semelhante ao caráter de Cristo, é o Espírito Santo que fala, porque o Espírito guia aqueles que são filhos. Meu coração não é enganoso? É. Então coloque, o que Deus está direcionando diz respeito ao reino em primeiro lugar? Não. Então deve ser do coração enganoso. Sim, o que Deus está me falando diz respeito a colocar o reino em primeiro lugar. Então, é a voz do Senhor. Porque Ele que vai nos guiar a todo bom caminho. E se eu estiver errado? E se eu me enganar e não for a voz do Senhor? É simples demais, irmão. Primeiro, é algo que a Bíblia diz? É, a Bíblia diz que Deus vai me fazer prosperar. Até levantou um profeta. Deus não precisa levantar nenhuma manifestação sobrenatural, mística, para dizer que você vai prosperar, irmão. Isso já está escrito na palavra. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus é um Deus de crescimento. Deus diz assim, filho, você vai entrar numa terra que mana leite e mel, vai prosperar. Deus não disse que vai dar muito dinheiro. Deus não disse que vai dar o carro que eu quero. Deus não disse que vai dar o apartamento que eu sonho. Deus disse que eu vou ser próspero, abençoado, frutífero. E a palavra do Senhor diz isso. Mas e se sou eu, meu coração estiver enganado? Será que eu, não é na minha mente, não sou eu que estou querendo? E se eu estiver errado e acreditar nisso? Meu irmão, se é bênção, creia. Ah, mas eu não sei se foi o diabo que chegou e falou através daquela pessoa que Deus vai abrir uma porta de emprego. Amém, glória a Deus. Deus falou, vai abrir uma porta de emprego? Amém, pode ter sido pelo diabo. Deus, então o senhor abre a porta de emprego. Acabou, eu só tenho que esperar. Mas e se aquilo não foi de Deus? Não importa, irmão, guarda. A palavra do Senhor diz assim, que quando recebemos uma palavra profética, basta reter no nosso coração. E o exemplo que Deus dá é de Maria. Maria nunca tinha recebido um anjo falando que ela estava grávida. Nem era comum naqueles dias um anjo se manifestar. E um anjo se manifestou a Maria e falou assim, Maria, você está grávida do sopro, do Espírito Santo, do Ruach Elohim. Como é que eu vou saber se isso é de Deus? Maria, eu fui enviado pelo Senhor. O nome dele será Jesus. Maria, espera, é do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Maria guardou no seu coração tudo o que ouviu. Guarda quietinho. Não fala nada. Não preocupa, não se aflige, não se apresse. Não tome decisões, não precipite a nada. Guarde no seu coração. Porque se é a palavra de Deus, é Ele que vai executar tudo. É Ele que vai cumprir tudo. Tudo. O irmão falou assim, mas Deus mandou eu para os Estados Unidos, então pode aquietar seu coração, porque você vai. Mas eu tenho que arrumar, talvez eu consiga dividir no cartão de crédito. Não, irmão, se Deus falou que você vai, Deus vai te levar. Se você pôr a mão antes, você vai estragar tudo. Como posso ter certeza de que foi a voz de Deus? Basta ver os frutos. O propósito do Senhor, o propósito número um de Deus na vida de qualquer pessoa dessa terra é nos transformar à imagem e semelhança dele. é gerar em mim e em você a semelhança de Cristo Jesus. O que Deus está me falando, o que Deus está gerando, o que Deus está guiando, me leva a ser mais parecido com Jesus? Leva. Exige sacrifício, renúncia, crucificar a carne? Exige. Então pode ter certeza, você não está errado, não. Mas o que Deus está te falando, entre aspas, é só porque você tem necessidade e supre só a sua petição, a sua necessidade mais ardente agora, e só isso, só resolve questões urgentes e terrenas e materiais. Então põe em banho-maria. Deixa esperando, porque pode ser que seja só a voz do seu coração mesmo. E se Deus não falar, o que que eu faço? Eu vou ouvir a voz dele. E se ele demorar? Irmão, espere. Porque até o esperar está em coerência com a sua palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas eu não aguento esperar mais, eu estou no meu máximo. Pois então espere assim mesmo. Porque quanto esperamos, o Senhor renova. As suas. Mas eu tenho que tomar decisão hoje, eu tenho que tomar decisão, tem que ser hoje. Não tem nada urgente para Deus. Deus é a pessoa mais organizada do universo. Deus tem tudo pré-estabelecido, tudo escritinho, tudo bem cuidado para a vida de todos nós e para todas as coisas do universo, até das folhas. O Senhor sabe o momento, o horário, tudo exatinho. Deus sabe. Então pode esperar.